Quit. Prossiga. Tem contato com o pessoal da Infraero aí que não chegou o sinalizador ainda. Ok, mantenha a posição no, na, aí na remota 13 e aguarda. Eu vou coordenar aqui. Gente, obrigado. 896, solo 07, libera a direita da minha escuta, chame antes da Juliette para ingresso ao pátio 1. Na sua escuta, antes da Juliette, na sua escuta, livrando a primeira direita, o gol no 896. 3152, cópia. 0, aguardando o ILS 2663. Decola com curva esquerda, subida Puca, transição Zumbi. Acione 5026, controle 1208. 0030, autorizado, decolando 10, Puca, curva esquerda, Maceió. 5026 no transponder, 1208, TAN 3152. Puca, transição Zumbi, com curva esquerda, 5026, confirmando, chame pronto, portão. Portão 06, TAN 3152. Entendi. Você? Gol no 794, mas tiver autorização, tá pronto pra copa Aracaju 230. Cruzado Aracaju 230, Golf 677, pista 90, esquerda Puca, Aracaju 120, décima 8, 5031 no transponder. Autorizado, salva Aracaju, via Rota Antônio 230, Aracaju 128, 5031, via Golf 670. Chame pronto. 794. Abbey 5899 to your information, there is a traffic of town company, that is maintained 2000 and you complete the traffic, you complete the final procedure. Well, 5899. There is no problem, sir. We are just checking some systems and we are talk to you when you're ready to proceed. Roger, I wait your information when you are ready to complete the final procedure, okay? Okay, thank you. Understood that you're not ready yet, confirm. Yes, we are need one more holding pattern for procedure descent and let the traffic below of us land. There's no problem. Okay. When you become ready to complete, say me please. Okay, next hold, we are do one hold more and we will be ready for descent, for landing. Roger, and you will not need any help, confirm. No any help, we proceed to normal landing. Okay. When outbound leg, you are clear, descend to 2000, complete procedure, while 5899. Roger, on the outbound, we are outbound leg, we are descend to 2000 feet, 1217, 5899. Affirmative, and complete the procedure. Roger, we will complete the procedure, thank you. Not at all. Tan 3891, complete o final do procedimento, 2118, decimal, meio até uma pouso. Muito bem, muito obrigado, até já. É. Alberto Lavoro, tá 3891. Vai passar o Índio Serra em mais uma milha. Abaixar pra lá. 140 graus, 5 nós, o ajuste no 097, pouso autorizado, 3891. Livre, pouso no 0, tá 3891. Leaving 3,000 to 2,000 feet, WebJet 5899. Roger, clear for final procedure, Web 5899. Clear approach, we report established, 5899. Now the altimetry is 1016, Web 5899. 1016, 5899. Web 63, Oceano 63, 13, deixa eu manter 4000, o ajuste agora no 096. 4000, 1096, Oceano. Outro 91 no TAN, Zuma 5, direita, táxi Alfa, reportante da Juliette. Direita, Alfa, reportante da Juliette, 3890. Meia 313, desse mantém a altitude de 3000. 3000, meia 313. 9, establish on localized runway 10. Roger, complete final approach and contact now tower 118.6, web 5899. 118.6, thank you so much. Not at all, bye. Salvador, muito boa noite, web 5899, está estabilizado localizador, pista 1H. 5899, cheque o trem, tem livre pouso, pista 10, 12 graus, 5 nós, o ajuste 0-6. Autorizado na 10, web 5899. Através do navio, não se aproximando da Juliet. Através do navio, não se aproximando da Juliet. Pode ingressar à sua esquerda, portão 8. Portão 8, através do navio, obrigado, boa. Boa. Eu tenho um tanque para passar a retaguarda, posta livre no 612. Qual o tanque livre, 3152? Double 9, full LS. Desculpe, já que eu estava falando inglês com o controle. O Web 599 está full LS, vai estar travado, desculpa. Autorizado, Web, 1940, 59, nada, o ajuste não está no meio. Desculpa aí, chefe. Nada. Jogou no 7, 1 no 7, 1 no 4, no 2 para o posicionamento. 7-1-4, portão 2, autorizado, chame taxa. Autorizado, chame taxa, vamos no 7-1-4. Ô, Solo, Torre, o TAN 3152 está só aguardando o operador de Finger, tem como localizá-lo, por gentileza, senhor? Só contactar o freio aqui, só um instante. Tá bom, muito obrigado pela atenção, 3152. Salvador, uma boa noite, é o voo 1805. 1805, na TAS, mais 30 segundos, eu tava autorização. Ah, foi o portão 05. Eu sou contactado, ok? Ele vai chamar o operador. No 805, Natal, copia? Copia, prossiga. Salvador, Natal, nível 370, pêndulo 10, pista 10, curva esquerda na Puca Zipá, controle 120.8 e o transponder 5024, voo 1805. Copiado, voo 1805, autorizado, Salvador, Natal, nível 370. Decola 10, com curva esquerda na saída Puca, transição Zipá, para o pêndulo 10. Controle de Salvador, 120.8. E 5024 transponder, o gol 1805. Correto, portão 1 na poli, chamará pronto no 805. 3-1-3, está estabilizando, né? Não, já informa o trem. Tente, 6-3-1-3, seja bem-vindo a Salvador. É, aguarda somente pista livre. Aguardando. Alfa 22, vai livrar a direita, táxi A, Alfa Kilo Pátio 3, a posição é a 09. Alfa Kilo Pátio 3, posição 09, muitíssimo obrigado e uma ótima noite, 5899. Meia três, uma três, passando Simbra, está em baixo travado. 6313, Oxané, seja bem-vindo. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 30 graus, 5 nós, ajuste no zero, 96. Sobre pouso, pista no zero, 1016, ajuste. Então, Salvador, é o TAM 3152. Destino a melhor cidade do Brasil, Aracaju, táxi à direita, até o ponto de espera, ponto pronto. Atualizado, esse mano ponto de espera pronto, vou no 7 no 4. Segunda melhor. Canja Mozão? Canja Mozão, Salvador? Na quarta, na área, manter 1 no 0. Verdade, é manter 1 no 0, vou no 7 no 4. Vamos descer na melhor cidade do Brasil. Afirmativo. Rio de Janeiro. Minha aula é melhor. Soloso 26, táxi Alfa agora, reporte antes da Juliette. Alfa, pode ser. 7-4, decolagem autorizada, pista 1-0, 120 por 5-9, ajuste 1-0-6. Autorizada, decolagem, pista 1-0, 7-4. Gol 1-8-0-5 para o posto de direcionamento na posição 1, na pole. Pole position, só um instante, vai iniciar, acordando com a equipe de solo, tem aeronave da tanque, vai passar retaguarda, vai pedir táxi mais ou menos mais 10 segundos. Já coordenem, após a aeronave passar retaguarda, tá livre, pushback, chame táxi. Após a passagem da aeronave da tanque, a retaguarda estará autorizada no 805, obrigado. Taxa 3152, tá com 166 a bordo, com 2 horas de autonomia até Aracaju. Alternando a melhor cidade do Brasil, Aracaju, táxi em frente, via Índia Alfa, tô bom, te espera, repórter, pronto, tô. Índia Alfa, porta nada, visão 52. No 4, decola aos 28, com destino à melhor cidade do Brasil, Aracaju, aos controle 128. Uma boa viagem, uma boa noite. Nosso 7 no 4, bom dia. 120.8, boa noite, senhor também, até. Quanto foi Aracaju? Controle Salvador, bom dia, o gol 714. Bom, 714, contato, se mantenha 230, bom, 714. 230, sem restrições, 714. Maceió, São Estágio 4, 994, ajuste no 096, já prepare a Puca, em Puca Zumbi. Puca, qual que é a transição? Zumbi. Puca Zumbi, beleza. A gente da Juliette, 6313. 6313, ingresso à sua esquerda para o portão 11, portão 11. Ok, esquerda vai para 11. Se houver algum 805, poderia botar uma sala livre à saída que está sendo um pouquinho de conflito com o protocolo aqui? Não, não foi entendido. É o 805, já está livre para o Chevette, tá? Já, o aeronave da 3 já passou a retaguarda. Perfeito, muito obrigado. Alinhar e decolar, pista 10, 120 graus, 5 nós, ajuste no 0, 16. Alinha e decola 10, 132. 994, cópia. Pronto, cópia. Salvador Maceió, nível 350, para o ISC 58. Decolada 10, primeira curva à esquerda na saída Puca, transição Zumbi. Controle 120, 18, e o transponder é o 5040, o 1994. Autorizado Maceió 350, 258, decola da pista no 0, primeira curva esquerda, saída Puca Zambi. 208 é o controle, o transponto 5040, gol no 994. 5040, confirmando portão 3, chamada pronto, 1994. 5040, vai reportar. Com a Duna, 3170, se não pode atrapalhar o controle. Direto Duna, em Duna completo o final do procedimento e aciona o modo Identes da 3170. Prontinho, Identes, Duna, 3170. Bom dia, é o Gol 1606, estou ciente da informação, Bravo, autorização, Campina Grande, 350. Jandira, Campina Grande e Safão pra Gópia. Salvador Campina Grande, nível 390, para o Zulu 10, pista 90, curva esquerda na Fucas e Pá, controle 120.8 e o transponder é o 5043, no 606. Autorizado com ponto 390, decolando a 10, com curva à esquerda, saída Fucas, direção de Pá, destinado a aerovia para o Zulu 10, 1208, 5043 é o código, gol 1606. 43 confirmando, chame pronto, 1606. Será? 3152, aos 33, tenha uma boa viagem, um bom dia. 1208. 08, boa. O nível 330 passa da Puca Jama após Zumbi. Tô bem na 330 na Puca Jama Zumbi, tá? 3152. Bom, 714, chame agora a Recife, frequência 1285, até 1245. 285-1245, boa noite. Boa noite. Gol 1805 para o táxi, com 1105 a bordo, falta uma média de 2h40, Maceió. 1805 é posto pronto, ponto de espera, o ajuste no 06. 1-0-6, depois 0-0, 1-8-0-5. Gorgon 714 voltando. Siga. Confirmar as frequências do centro, por favor. É 12685, alterna 125.45. Obrigado, 12685, 2545, obrigado. Nada.